Olá, meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do vosso podcast de música portuguesa, O Brandos Costumes. Hoje, como sempre, temos um episódio especial dedicado ao melhor da música portuguesa. Esta semana temos uma música um pouco mais recente, é o hip-hop. A maioria das músicas que vamos ouvir são do princípio do ano 2000. Para além disso, temos um convidado, que é o João Moura. O João Moura participa num podcast que está inserido na nova plataforma do Sam da Kid, a TV Shellos. O nome do podcast é o Três Pancadas e é com o Sam da Kid e o Sir Scratch, que já devem ter ouvido falar, são dois dos rappers mais importantes do hip-hop nacional. E para além disso, ele também faz um site que é o Rap Notícias. Olha, eu quando comecei a ouvir, pá, aquilo foi sempre crescendo em mim, estás a ver? Eu sempre tive a cena de procurar cenas novas, não gostava de ficar a ouvir o mesmo disco muitas vezes, eu queria sempre, bem, já consumi este disco, vou procurar outra coisa, e comecei a procurar, pá, fiz isso desde muito novo mesmo. Chega uma altura, pá, em 2011, no final de 2011, que, pá, começam os meus amigos, isso, vão-me dizendo, porque é que não, já que gostas tanto, porque é que não fazes aí um blog? Na altura falou-se num blog, pá, eu desvalorizei a ideia. Depois, no início de 2012, pá, estava assim numa fase mais complicada, estás a ver? Eu achei que era fixe para me distrair e comecei a página do Facebook, pá, mas sem grandes perspectivas, digo-te, era uma cena mais para os amigos e não sei o quê. À medida que fui criando a página, fui, se calhar, tipo, pá, para já o nome, eu sou péssimo com o nome, estás a ver? Eu acho que o nome é mau, mas ao mesmo tempo fui aprofundando num conceito derivado do nome que escolhi para a página, estás a ver? Eu só meto lá, a página e site, só meto lá coisas novas, não faço tipo artigos de cenas que já saíram há um mês, estás a ver? Mesmo que eu ouça e pense, epá, isto podia estar adaptado, eu não meto. Só para ter aquela cena fresh. Yeah, e depois a cena foi crescendo gradualmente e naturalmente, estás a ver? E ao mesmo tempo, pá, foi assim, eu fui-me dedicando mais também. E depois apareceu este convite para o Três Pancadas. É, há Três Pancadas, pá, eu tive a oportunidade de conhecer o Sam como muitos outros da cultura de hip-hop nacional. Foi algo que, tipo, com a página e com o site, foi acontecendo naturalmente, essas ligações. E tive várias conversas com o Sam, pá, e que era notável que tínhamos bem gostos em comum, que a nossa vontade de ouvir hip-hop era grande, estás a ver? E ele fez-me um convite, pá, para mim foi um prazer, não estava à espera, não mesmo. E aí, agora é agarrar e ver onde é que isto vai, não espero nada, não espero nada. É a mesma coisa com o meu projeto, estás a ver? É o que for, se for para crescer ainda mais, estou cá e quero, estás a ver? Se está bom assim, está-se bem. Eu não estava à espera que chegasse onde chegou, por isso, perfeito. Vamos descobrir quando é que foi o primeiro contacto de João Moura com o hip-hop. O meu primeiro contacto foi mesmo muito novo, eu morava no Miratejo. Black Company são de lá, eu lembro-me perfeitamente de ter tipo 6 anos e ouvir na rádio Black Company, e aquilo já me chamava a atenção. KGP não sabe nadar, yo. Mad nigga não sabe nadar, yo. Max não sabe nadar, hey. Bantu não sabe nadar, yo. KGP não sabe nadar, yo. Mad nigga não sabe nadar, yo. Max não sabe nadar, hey. No viado, ponto de encontro, cheguei atrasado. O maca está pilhado, o bambino está de lado. KGP está zangado, nós biga. A festa até o fim do dia. Bici de novo na estrada, procura de pousada. Nas férias o pecado é ficar a noite em casa. Nós todos prometemos uma festa bem dada. O meu melhor fato, sapatos a brilhar. As damas que não sabem o que vão encontrar. Quatro gajos muito dreads, muito podres. Quatro gajos sem complexos, sem temores. Nós só queremos é diversão. Queremos desbundar. E é na caparica que vai nos encontrar. Um som radical no meu rádio já apaiado. Ninguém está preocupado. É pura ilusão que Portugal é diferente. Os raps miratejo têm um grande ambiente. Os gajos no estrangeiro apanham do ar. Podemos rebentar, mas não nos peças para nadar, yo. Bantu não sabe nadar, yo. KGP não sabe nadar, yo. Mad nigga não sabe nadar, yo. Max não sabe nadar, hey. Bantu não sabe nadar, yo. KGP não sabe nadar, yo. Mad nigga não sabe nadar, yo. Max não sabe nadar. atrofiado por ali e por além. Estou disposto a desbundar, estou disposto a rasgar. Tu que me conheces e sabes que não vou parar. Domingo na desbunda, escola na segunda. Não! As férias estão aí. Sim! É tempo de curtir, mas não me faltam pontos para partir para desbunda. Sexta, sábado, domingo e segunda. Se quiseres me encontrar, vai à praia procurar. Mas na água não vou estar, porque eu não sei nadar. Porque eu não sei nadar. Mas tu não sabes nadar, yo. Quem já vi, não sabe nadar, yo. Mad nigga, não sabe nadar, yo. Max, não sabe nadar, hey. Mas tu não sabe nadar, yo. Quem já vi, não sabe nadar, yo. Mad nigga, não sabe nadar, yo. Max, não sabe nadar, hey. É sempre a dar, é sempre a dar, é sempre a dar, yo. A desbundar, a desbundar, a desbundar, yo. É a partir, é a partir, é a partir, yo. Até cair, até cair, até cair, hey. Pilhado, baico, afogado. Sou um rapper, sou um dread, nunca uso risco ao lado. Na praia, o que eu gosto são das damas a passar. As bundas a mexer, a temperatura a aumentar. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Se mexes no meu copo de cerveja, eu arrebento. Podes brincar com o que quiseres, eu não me importo. Mexo com a minha dama e és um homem morto. É sempre a dar, é sempre a dar, é sempre a dar. Com o som do ragamuffin não consegues mais parar. Black Company tem som que está pronto a arrebentar. Black Company tem som que está pronto a estourar. Depois de meses de espera, vizinho, mantém a palma. Estamos preparados para perder controle. Se quiseres ouvir um som que entusiasma, DJ KGB, dá-lhe com alma. Agora quero saber se estão a gostar. Se a resposta é sim, quero ver as mãos no ar. Mas nós sabemos nadar, mas nós sabemos rapar. Bantu não sabe nadar, yo. KGB não sabe nadar, yo. Netliga não sabe nadar, yo. Com o single dos Black Company, o Nadar, foi assim a primeira exposição a nível nacional do hip hop. Acho que podes dizer que é ali, se calhar, um início que chega às massas. Tá. Tens também o República, que é o primeiro álbum. É aquele, se quiseres apontar o começo a nível discográfico, é ali. Não há tempo a perder. são fontes e com orgulho te apresento a nossa mensagem. Com orgulho te levo numa viagem pelo som que fazemos e a mensagem que pregoamos. Falamos de prazer, falamos de dor, falamos de viver com muita, muita coisa. União, fizemos uma canção e a todo mundo estendemos nossa mão. Tu podes não querer, tu podes não entender nada do que te estamos a oferecer, mas para, escuta, escuta, para, pensa um pouco, não sejas louco. Navega com a diferença sem violência, melodia, teu camba, data, essência. Puro som, pura batida, tua comida, teu pitel, levanta ao céu. Por isso deixa-me fluir, rápido ou devagar, tanto faz. Não há tempo a perder, não há tempo a perder, não há tempo a perder, não há tempo a perder. Vasco, meu corpo desatina e começo a saltar, a cantar, a dançar como louco. Continuamente sem parar, temos que pôr hip hop em cima, criticar, tentar mudar com a força da rima e levar por esse mundo fora o som que a gente mais adora. Esse som que bate fundo e que o meu corpo devora, como um leão esfomeado, um drogado viciado neste som que te deixa embriagado. Por isso ouve com atenção, roupa opina, a lição toca no play. Experimenta a sensação, sei que estás a gostar. Não pares de dançar. 1, 2, hip hop está no ar. 1, 2, hip hop está no ar. 1, 2, hip hop está no ar. We started 2 years ago with a style unique. No one can stop us now. We are the family. Here we go. Here we go. Nice and slow. Nice and slow. Slowly we started 2 years ago with a style unique. No one can stop us now. Mais tarde comecei a apanhar assim, cenas soltas no Sol de Música. Fazia tardes dedicadas ao hip-hop nacional e eu fui apanhando ali algumas coisas. Posteriormente, foi mais ou menos nessa altura que abriu ali a FNAC da Almada e eu comecei a comprar os meus discos, a ver tudo o que aparecia lá, mesmo que eu não soubesse o que era, de rap nacional principalmente. Eu agarrava, estás a ver? E fui conhecendo a partir daí, a partir de revistas que haviam e também fóruns, que pá, foi aquele início do hip-hop nacional na internet. Não estava dentro da cultura como estou hoje, mas estava lá, estava a apanhar tudo. MySpace também foi fundamental na altura, era aí que podias procurar à vontade sobre o hip-hop nacional, ver novos artistas, conhecer novos artistas, era perfeita a ferramenta. E foi aí mesmo que eu comecei a agarrar-me a isto. E que single é que tu dirias que projetou o hip-hop nacional? Foi o single dos Black Company que projetou isto. Tivemos fases tipo mais, assim, mais mortas e isso ao longo dos anos, mas foi a partir dessa altura que afirmámos que tínhamos um movimento a ver a nível nacional. Pá, e a partir daí há pessoas que estão cá desde essa altura e isto não é uma coisa que acabe de um dia para o outro. Até está tão grande como nunca esteve cá em Portugal. Yeah. É incrível. Incrível, estamos na melhor fase de sempre, estás a ver? A nível de público, que é se calhar o que nos faltava, ter artistas que são, dentro do nosso país, rappers que já são quase tipo estrelas, estás a ver? Também o paradigma mudou um bocado no público, não é? As pessoas agora já não se cingem só a um tipo de coisa e acabam por... Sim, se importam de ver um concerto hip hop e serem consumidoras. Exato, não hip-hop. Precisas de ser um purista para ouvir hip hop. Não precisas. E a vantagem da internet é isso mesmo. Tá? É que tipo, tu

a opinião pública. Não percebes? Não percebes? Não percebes? Neste convite, a ver, era para me focar mais na história, que foi aquilo que me levou aos dias de hoje, que pá, vivo isto todos os dias, não folgo, estás a dizer? E daí também eu morava na Margem Sul, como já tinha dito, pá, o Cholage foi sem dúvida uma referência, sem dúvida mesmo. Todos os trabalhos do Cholage, o Rapazadas, o Rapensar e o Rapressão são incríveis. Cada um na sua altura é brilhante, e ele é para mim um ícone dentro do hip-hop nacional pelo valor que tem, pela maneira como defendia as minorias também, que é sempre foi uma das forças importantes dentro do hip-hop, estás a ver? E pá, a zona da Margem Sul sempre foi considerada o berço, estás a ver? E ter crescido lá, ouvir estes artistas, há sempre aqueles que me marcam mais, e o Cholage é sem dúvida para mim um gajo, pá, que eu gostava de voltar a ouvir, a ver. O último álbum dele saiu em 2012 e ele, quando faz alguma cena, para mim é top mesmo. O primeiro álbum dele é provavelmente o mais marcante de todos, estás a ver? Uhum. E tem lá sons que eu gosto bastante, mas o National Geographic, pá, pelo conteúdo do tema, acho que foi se calhar o tema que deu assim um boom maior ao Cholage na altura. Isto não sei dizer, talvez não tínhamos assim acesso a números como temos hoje na internet. Claro. Mas yeah, sem dúvida que é um som que me marcou. E esse álbum, qualquer coisa do Cholage vale a pena, vale mesmo a pena. A mente grava, rima revela. É a realidade que se agrava em todo o gueto. A rendela, ritual repete-se, duela se mela. Vida refresca as ideias enquanto desliza pela goela. Um bico ao chão, pós-dreadlocks do irmão que a morte levou com ela. Bichos não ladram, eu ganho quando morto. É por isso digas não largo a trela. Brodas que voltaram contra os olhos, anos passados numa cela. A missão do reformatório do juiz entregou a sua tutela. Seguiram-se em cima do mundo, é nada de novo nesta tela. É puta da paga, é tudo por ela, no meu bico só perigo cheio. Por ela que a ganância do mundo nos atropela. Meu coração gela à medida que mais uma noite dá lugar a mais um dia. Mais incertezas, mais agonia, mais uma marmita. Uma obra onde FTP é capaz de passar no fim do mês que a vida. Life goes on, interessa com o nigga vida. O nigga grita, o nigga forte. Mas o nigga não grita, então a rua explode. Babilônia, recolhe as mitas, vidas de quase ele é que faz. Movida por uma autoridade ineficaz. Uma arma destrutiva e um ridículo traz. O objeto da proibição transforma-se então em nigga e torna-se arte. Tudo capaz, exterminada a paz. Brodas mortos, brodas de cana. O tempo não volta atrás. Real de Jack, não há canção, não há efeitos especiais. Rap ou soundtrack, exterminada o cartaz. De perto, de longe, qualquer ângulo, qualquer plano, não faço zoom. A realidade dos guetos que aqui se resume. Na escola não se lê, não mostra na TV. Mas só quem não quer é quem não vê. National Geographic, Lisanagem Sul e RG. RG, de perto, de longe, qualquer ângulo, qualquer plano, não faço zoom. A realidade dos guetos que aqui se resume. Na escola não se lê, não mostra na TV. Mas só quem não quer é quem não vê. National Geographic, Lisanagem Sul e RG. Após a noite escura, a luz traz o relatório da tragédia. Vista olhos nus, mas ninguém impede. A solução não vem nos média, nem enciclopédia. Verdadeira dimensão, só quem vive média. No meio, barracas e prédios, sem portas nem elevadores. Desce pelas casas e corredores. Os ratos e outros parasitas que habitam com o resto dos moradores. Roupas rasgadas, penduradas nas janelas. Carros de garrafas, piatas, zoelas. No chão onde os putos chocam as suas canelas. Jogando futebol com pequenas bolas de borracha. Ligas mais velhas, cercam damas para ver quem mais racha. Canela abre a racha, seguindo o cenário para o corpo. Tanta beleza ela acha. Obrigando-se uns aos outros até que sai o fato do amiga que flasha. Crianças inocentes girando à volta de mães solteiras. Babilões e pontas rotineiras. Procuram a razão para saírem de caçadeiras. Na mão, cotas que voltaram depois de mais um dia. Tudo a ver no pão, sem saber o paradeiro dos familiares. Sem saber a razão dos insucessos escolares. Eles tanto lutam para manter o caminho certo. E quando os pais estão longe, o perigo está perto. Noites caem, trazem com ela de novo a escuridão. Ao fim do vício, com ela mais polícia. Mais foda, após a noite escura. O dia mostra o mesmo cenário trágico. Quantos olha, vó? Nego, olha, vó. Olha a tua vó. Broda, olha, vó. Olha a tua vó. Olha a tua vó. De perto, de longe, qualquer ângulo, qualquer plano, eu faço zoom. É a realidade que dos dias que se resume. Na escola não se lê, não mostra na TV, mas só quem não quer é quem não vê. National Geographic, lisa margem sul e RG, RG. De perto, de longe, qualquer ângulo, qualquer plano, eu faço zoom. É a realidade dos guetos que aqui se resume. Na escola não se lê, não mostra na TV, mas só quem não quer é quem não vê. National Geographic, lisa margem sul e RG, para sempre RG, para sempre RG. A realidade é ditadura, claro, se ele quer. Ah, claro, o Boss MC, eu acho que o Boss MC atualmente é um bocado desvalorizado pelas gerações mais novas que não assistiram e se calhar ainda nem ouviram os primeiros passos do Boss MC. É sem dúvida e vai sempre ser uma referência dentro da nossa cultura. E pá, e foi um gajo que sem dúvida apareceu já com muito mais à frente de qualquer rapper da altura. Ele já estava a ver um movimento mais à frente e se calhar até foi por isso que ele foi o primeiro a destacar-se e a subir, a ir para o próximo degrau dentro do hip hop nacional, o que levou ao que ele faz nos dias de hoje, que pá, é músico, a gente conhece o Boss MC. Mas os primeiros discos do Boss MC são marcantes, sem dúvida. Há vários temas, há muitos, mas eu destaco um que é o Velhos Tempos, que foi se calhar aquele primeiro tema que me fez ouvir Boss MC. É um tema muito simples, a ver, a letra é muito fácil, tudo muito, muito fácil de ouvir, muito, muito fácil de absorver. Pá, e que na altura eu apanhei numa compilação que era a Nação Hip Hop, eu acho que é de 2001, eu tinha 11 anos, e fui ver o que é que estava para trás do Boss MC. Posteriormente, pá, apanhei tudo o que saiu na altura, consegui comprar os CDs também, que saíram quando eu era mesmo muito novo, e eu acho que ele é uma referência que, pá, faz falta o pessoal desta nova geração, principalmente, ter ideia que o Boss é um ícone e pá, é um gajo que marcou a nossa cultura e que abriu muitas portas, principalmente. Isso é, que é uma cena que ainda hoje é importante com alguns artistas o pessoal não tem atenção a isso, estás a ver? Imagina, tens gajos atualmente tocam de norte a sul do país todos os meses e depois tens pessoal que olha para esses rappers quase de lado, do género, ah, estes gajos são uns vendidos, ou assim, mas não percebem que ao mesmo tempo isso também faz falta à nossa cultura e que são esses gajos que abrem as portas para outros mais pequenos depois poderem lá chegar, estás a ver? Tu se calhar começas a ouvir esses gajos e ficas, ah, eu até curto isto, este pessoal que rima e não sei o quê, e a partir daí vais descobrindo outros nomes que se vão popularizando e conseguem chegar a palcos maiores. E há pessoal que pensa só, ah, este gajo é um vendido, não merece atenção. Quando acho que qualquer um deles, seja quem for, muito grande, muito pequeno, fazem parte da nossa cultura e vamos para o mesmo lado. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos não há rappers que são comerciais ou whatever que são desvalorizados ou desrespeitados. Cada um faz a sua cena e é assim que o movimento cresce, chegando às massas, basicamente. Como nos bons velhos tempos, yeah. Esta vai para o meu espírito, elas começam. July, what up, doi? Michael, E, Chap, São Bento, família Rosário, what's happening? É mesmo assim, como nos bons velhos tempos. Hey yo, I remember the days, back in the days, we used to play. Fazia brincadeiras maneiras que eu já não sei. Hey. Nos bons velhos tempos era assim, cambada de putos a brincar nalgum jardim. Chegava da escola sujo de lama, depois de tanta bola queria ver o meu programa. Ligava a TV e procurava nos dois lados, só parava quando encontrava desenhos animados. A minha mãe chamava-me puto xarila, cali nas patelas, butus nas costas a mochila. Vazava para a school, sempre cool é aquela, cangava o elétrico com a vovó na janela. Estudava para quero um dia ter uma empresa minha, bué de filhos no quintal e mulher na cozinha. Não ser rico, mas ter o suficiente. Agora, agora sei como tudo é diferente. Às vezes penso em ti, apetece-me voltar. O tempo voa, sei que não vai, não queres voltar. Como nos velhos tempos. Penso em ti, apetece-me voltar. O tempo voa, sei que não vai, não queres voltar. Ei, eu, de vez em quando vim em dependa. Embora tivesse paz, sempre fui ótimo aluno desde a primeira classe. Ficava lixado quando tinha que ir à rua comprar cenas na mercearia para se fazer o jantar. Sacrifício, era quando me davam a comer peixe. Não querem já para a cama, talvez a dos me deixe. Ficar acordado mais meia hora, vestia o pijama e o robe. Tá frio lá fora, o combo era pouco, mas dava para viver. Parava nas montras a sonhar com o que não podia ter. Eu ainda me lembro como esperava ansioso pelas férias de dezembro. Árvore vazia era drama. Sabia que as prendas estavam todas debaixo da cama. E a vovó dos o dia todo na cozinha a preparar o bacalhau para se comer à noitinha. Era véspera de Natal. Será que vou ter a bike que espera há dois anos e tal? Não dou nada a ninguém, vale a intenção. No fundo sempre fui um puto de bom coração. Passava a vida na guerra com a minha irmã. Guerrinhas de irmãos, ninguém celebra amanhã. Não vale a pena chorar, o tempo não volta atrás. Apenas a lembrança que uma fotografia traz. Às vezes penso em ti, apetece-me voltar. Mas muitas vezes senti-me infeliz. Às vezes penso que cresci cedo demais, porque aprendi a viver longe dos meus pais. Queria saber pintar como o meu pai pintava, e até tinha jeito, mas perdi-o porque não praticava. Os anos passaram, São Bento, quartel general. Os matinés no Loucuras, parávamos no Nacional. Julei o mais vaidoso, duas horas em frente ao espelho. Doni o mais velho, mas com cara de fedelho. O Pia bolir e nós nas férias em agosto. A bola ao fim de semana, o Michael sempre bem disposto. A noite toda na Rua da Paz a curtir, até chegar a polícia para nos mandar para casa. Às vezes penso em ti, apetece-me voltar. Tempo voa, sei que não vai, não queres voltar. Como nos velhos tempos. Penso em ti, apetece-me voltar. Tempo voa, sei que não vai, não queres voltar. Como nos velhos tempos. Amigos, família, um dos gajos que atualmente, mesmo não lançando um álbum há 10 anos, continua a ser dos maiores nomes dentro da nossa cultura, que é o Valete, que também foi dos gajos que me despertou mais quando era miúdo, principalmente porque eu era mesmo muito novo quando ouvi o Valete e as letras dele eram tipo bem cruas para a minha idade. Eu até tipo quase que ouvia aquilo, mas não quero que a minha mãe ouça o que eu estou a ouvir, estás a ver? Eu com tipo 12 anos a ouvir os Nossos Tempos, que era por acaso o som que eu trazia aqui, para mim aquilo era muito estranho estar a ouvir aquilo com a minha mãe ao pé, estás a ver? E lá está, era outra cena que me fez despertar para o hip hop, a mensagem. Isso é o mais fácil, porque eu só comecei a ouvir hip hop americano a sério quando comecei a perceber minimamente inglês, porque até lá, pá, eu ouvi Eminem, ouvi 50 Cent, tudo que bateu na altura eu apanhei e consumi. Mas não era aquele seguidor de perto, pá, e só em 2003, 2004 é que eu comecei a ir procurar o que é que saiu antes, o que é que não saiu, e ouvir esses discos todos, que pá, felizmente sou conhecedor de tudo o que está para trás e estou à vontade nesse assunto. Mas o hip-hop português é que era muito mais fácil tocar-te por ser a tua língua. E o Valete nesse aspecto, pá, era incrível. O primeiro álbum dele, Educação Visual, é daqueles álbuns que, pá, como qualquer um do Valete, né? Qualquer coisa que o Valete tenha lançado. Mas o Educação Visual é um marco também por isso, meu, por meter ali muito conteúdo a nu que nunca tinha sido falado antes na língua portuguesa, a maneira como ele expunha os assuntos, estás a ver? Faziam do Valete um gajo tipo fora de série, e isso mais tarde voltou-se a confirmar em 2006 com o Serviço Público, em que pá, já é um álbum que traz uma sonoridade mais moderna, coisa que no primeiro álbum dele era tudo muito cru. O segundo já traz uma sonoridade mais fácil de ouvir, e que popularizou o Valete não só em Portugal como nos Palocos, sem dúvida. E é um dos nomes grandes do hip hop nacional e um gajo incrível que pá, toda a gente está à espera que ele apareça aí de novo com um álbum. Mas eu acho que, defendendo aqui o Valete, acho que o álbum dele, o projeto que ele há de estar a criar, sairá na altura certa. Acho que não temos que pressionar os artistas. Se demorar 20 anos, demorou 20 anos, desde que saia como ele quer. Não é ser bom ou mau, é como ele quer, como ele estava à espera. Por mim, perfeito, pelo que demora o seu tempo, sem dúvida. Abro o meu olho de repórter e logo analiso por dentro comportamentos destas gentes nestes nossos tempos. Geração humana, mano, em forma de esboço. Felicidade, eles dizem que depende do volume do teu bolso. Aí tenho que me insurgir, abrir a boca, reagir. Sou daqueles que nem têm bolso, mas que anda sempre a sorrir. Eu sei que só os volumosos é que vêem portas a abrir. E são bolsos volumosos, fazem mulheres mugir. Em tempos, prostituição era sobreviver. Hoje as fêmeas veem os pênis como um meio de enriquecer. Aviso-te que sem poder não vais foder nenhuma garina. Amor já não existe nem entre o pênis e a vagina. Em cada esquina vejo que o maior clube de fãs é da heroína. Há anos que está no top de vendas e há anos que é multiplatina. Polícia faz a faxina, mas nunca vê nada demais. Traficantes andam nas ruas tranquilos sem olhar para trás. Amigos de hoje não se abraçam, concentram olhares. Confiança? Não, preferem contratos bilaterais. Não durmas porque quando acordares não saberás onde estás. Em breve seremos minoria, somos heterossexuais. Esta verdade sagaz adulta em fotografias reais. Filhos de afro-imigrantes conhecem África pelos telejornais. Euronegros segregados, já nascidos estereotipados. Também conhecem outras Áfricas à margem das cidades. Fotografias das ruas estão na caneta das poetas. Enquanto tu vives às cegas, levas e nem protestas. Este é o close dos nossos tempos, os versos são as peças. São mentes altas, abertas, conseguem ver coisas dessas. A verdade fundida está na boca deste profetas. Enquanto vives às cegas, levas e nem contestas. Este é o piano dos nossos dias, as frases são as teclas. São mentes altas, despertas, conseguem ver coisas dessas. Sem cautela, olhos de lanterna, de sentinela. Para fazer estas reportagens só preciso de uma janela. Mais balelas, mais religiões, mais crenças. Multinacional catolicista está a dois passos da falência. Dá-se a sentença aos criminosos, mas não lhes tiram do crime. E é nas prisões é que eles garantem o diploma do crime. Cá fora a busca do prazer faz-me ouvir estranhos relatos. Mulheres brancas racistas agora só fazem filhos mulatos. Aos que chamas intelectuais os chamo malabaristas do plagiato. Os verdadeiros génios só podes ver em retratos. Esta geração X, cérebros cheios de lacunas e falhas. Jovens rolam primárias até escolas universitárias. E vão fazendo exames quebrando recordes de guinas e gralhas. Não levam manuais para a escola, levam blocos de mortalhas. É TV que educa os putos com Stallone e pornografia. Eles já não querem Toys R Us, querem casa vazia. Vejo o meu povo em euforia, arriscando vidas por uma orgia. HIV é o que todos temem, mas é o que toda a gente desafia. Forte das massas é ignorância, por isso eu não sigo a maioria. Ignorância branca, rapo ao cabelo todo o dia. Muitas gargantas são de vis, até verem engolidos. Com esses machistas de café que em casa mijam sentados na pia. Antes o que era bom valia, hoje o que é bom é ironia. Editoras não querem maquetes, eles querem tua fotografia. Fotografias das ruas estão na caneta das poetas. Enquanto tu vives às cegas, levas e nem protestas. Este é o plaza dos nossos tempos, os versos são as peças. São mentes altas, abertas, conseguem ver coisas dessas. A verdade fundida está na boca destes profetas. Enquanto tu vives às cegas, levas e nem contestas. Este é o piano dos nossos dias, as frases são as teclas. São mentes altas, despertas, conseguem ver coisas dessas. Gostava de falar do NBC, mas por uma música em particular. O álbum dele, Afrodisíaco, que saiu em 2003, tenho quase certeza que foi o primeiro álbum que saiu pela Food Moving, que lançou uma porrada de álbuns de referência de rap nacional. E havia um tema que foi o primeiro single, salvo erro, que era o Pela Arte, que, está a dizer, que me fazia um bocado de confusão, mas ajudou-me também a compreender um bocado a cultura hip-hop, está a dizer, porque pá, até tem lá uma linha que eu ficava sempre pé atrás, que era tipo se tu te vestires a rigor, é uma maneira de tu mostrares amor à cultura, estás a ver? Eu sempre vivi bem pop, mas sempre meti bem de lado essa cena da streetwear e não sei o que, achava que tipo era um bocado uma cena que não era necessária, estás a ver? O hip hop era mesmo um bocado dentro, não era como te vestias, era como te afirmavas, estás a ver? Mas essa música do NBC fala um bocado da tua maneira de mostrares amor pela cultura, que sempre foi uma cena sempre que eu fiz desde de muito novo. Ao mesmo tempo, o NBC tipo, aparece nesse álbum com um registro diferente, estás a ver? Um rapper que cantava, para mim, pá, não, em português era uma cena que eu não apanhavas habitualmente, estás a ver? E o NBC aparece aí com um álbum muito fixe, que mais tarde foi reeditado, e eu lembro-me perfeitamente. Esta história é muito fixe, porque eu comprei a reedição, acho que saiu 10 anos depois, salvo erro. Não sei se foi 10 anos, mas eu comprei e fui a um concerto em que o NBC apresentava essa reedição. Estás a ver? Eu levei os dois discos, pá, tenho os dois lá em casa. O NBC não me conhecia na altura e eu nem sequer nunca falei disto com ele. Mas ele tipo, escreveu lá uma dedicatória bem da grande acerca de, pá, de eu era muito novo, mesmo, e tinha os dois CDs, por isso já estavas a ver. E pá, ele marcou-me de alguma forma, mesmo com os seus novos trabalhos, que ele sai um bocado fora da caixa, estás a ver? Já não é. Há muita gente que já não o considera rapper, apesar de ele ser, estás a ver? Para mim, um rapper não é um gajo que escreva rimas e as ritmo, tipo, em cima do instrumental, estás a ver? Tu podes ser rapper estando a cantar, eu acho que, pronto, é como a cena do hip hop. É bem, parte bem da tua maneira de ser, da tua maneira de entrar numa música, estás a ver? O NBC, mesmo que faça um álbum só a cantar, ele é um rapper nacional e vai sempre ser, estás a ver? E aí, eu gosto e gostava bastante da maneira como ele expunha os assuntos. O álbum dele, eu não te vou dizer que é uma referência para mim, tenho álbuns que marcaram muito mais, mas pá, por ser o início da Food Movement, que foi uma label que marcou o hip hop nacional, pela altura que saiu, que foi aquela altura que eu já referi, que eu comecei mesmo a ligar a isto a sério, e por esta música ter a influência que teve para mim, acho que o NBC também merece ser falado. Há muitos nomes que merecem ser falados, mas gostava de destacar o nome dele, sem dúvida. This is art, I love this. This is art, I love this. And I'ma do it like this. Coming at ya. Para a maioria somos vistos como pretos sem cabeça. Querem nos exterminar como se fôssemos a doença fatal. Esta é a minha oferta para eles, mesmo não sendo mental. Quando abris o embrulho só vai saber a papel. Sempre à procura do melhor beat como a abelha pelo mel. Do nosso mundo ninguém entra, somos tipo Fidel. Por isso eu fiz este som, mandar props ou a quem tem. Peço mais mil desculpas se me tem sido alguém. Há muitos anos atrás lutei para estar aqui naquela mix. O bomba era eu e o Master T. Naquele tempo os nossos sons só corriam em cassete. Mas se não sabes vou dizer NBC, já faz 27, sem conta também é fé de pensar bem mais à frente. Dizem que é ser maduro e isso é ponta sede. Putos querem ser velhos, velhos querem ser novos. Continua a pergunta da galinha que mete os ovos. Enquanto pensas fica no teu canto, mas não estorves. Todos temos massa, porque é que não absorves? Fosse fácil realmente isto não fazia sentido. Mas viver à margem como vives é um perigo. Falas em amizade das costas, só um digo. Mas não dás o primeiro passo para mostrar que é um aviso. Aviso. Cena tá, já te disse que passou uma década. E se quiseres saber mais, então veste-te. Rigor é a maneira de mostrares amor. Se quiseres saber então como a cena tá, já te disse que passou uma década. E se quiseres saber mais, então veste-te. Rigor é a maneira de mostrares amor. Procuramos na vida sempre aquilo que merecemos, a quem pertencemos. Outros procuram outros extremos. Enquanto houver voz, nós dizemos, porque nada é eterno e um dia perecemos. O que ficam são lembranças daquilo que nós fazemos e dizemos de positivo. Então vê lá se percebes a expressão olho vivo. Porque nós nascemos, crescemos e desenvolvemos com a cabeça que temos. Continuamos a fazer grandes problemas pequenos. O que temos, basta só um nada para vencermos. Acredita em toda a gente, mas primeiro os morenos que a pele brilha, brilham como fenos. Mas cuidado que os mesmos que nos batem nas costas são os mesmos que nos petam venenos. Brancos ou morenos, grandes ou pequenos, confiem quem me confia, uns mais, outros menos. Peço paz para os meus manos. Se quiseres saber então como a cena tá, já te disse que passou uma década. E se quiseres saber mais, então veste-te. Job 3, you pin red eyes, não let's get chumplage. Muito complexo, let's cruise, cruise, peão. Mantas o cheque, cruz, valete, bet e fundação. J7, uma jet, o VIP e o 7, Vitória e os Nets. A gente vence no 7, Guardiões e o 2, e os micro depois. GQ e regula, onde é que estás, mas tu pula? Se quiseres saber então como a cena tá, já te disse que passou uma década. Quiseres saber mais, então veste-te a rigor. É a maneira de mostrares amor. Se quiseres saber então como a cena tá, já te disse que passou uma década. E se quiseres saber mais, então veste-te a rigor. É a maneira de mostrares amor. Se quiseres saber então como a cena tá, já te disse que passou uma década. E se quiseres saber mais, então veste-te a rigor. É a maneira de mostrares amor. Entre quem já tem tido feitos, ficam à porta como crianças em casinos. Em 94 dei o meu primeiro passo, mas ainda hoje sou clandestino. Até quando é que patrões e generais vão governar o meu destino? Continuam a odiar ou amar menos que marroquinos. Em fronteiras em Espanha, quem é que apanha? Só quem não desdenha são aqueles que me ajudam a pôr o fogo na lenha. Quem não escreve desenha, quem não risca faz moinhos de vento que para o tempo. E o povo grita bicho, muitos querem mas nem todos metem o nariz. Somos como a dinastia de Avis, lutar para conquistar um país. Sou MC, já te faz disto, farto disto. Os que merecem respeito continuam a ser tratados como lixo. Mas podes ficar no trono e ficar gordo como o Elvis. Safares é por um triste, não sabe, pergunta a Cris. Trabalhou quase um ano sem documentos em LX. Queres comprar talento, mas não me pagues com royalties. Só o dinheiro não paga a magia do que a gente diz. Pensas que és feliz? Tudo o que saiu nessa altura, nos anos 2000, que foi mais ouvido, marcou-me de certo modo, até porque era uma altura que tu, quando compravas um disco, tu ouvias o tipo 10, 20, 30, 50 vezes, que é uma cena que hoje já não faço. Hoje, se calhar num ano, há um disco que eu rodo 30 vezes e se calhar há 2, 4, 5, 6 que eu rodo 10, 20 vezes, o resto ando à procura de música nova e quero ouvir música nova. Há um monte de discos que eu gosto e que ouvi 5 vezes. Gosto muito, só ouvi 5, 6 vezes de ponta a ponta. São épocas diferentes. Talvez, se calhar, por isso é que essa altura me marcou muito mais. Se me perguntares as minhas músicas de rap nacional, principalmente, que me marcaram mais, vão ser de certeza dessa altura, porque a música acho que tem outro impacto nas pessoas. Eu gosto muito como a música é agora, até me dá uma ganda pica, tipo, chegar a casa e tem sempre merdas novas para ouvir, isso dá-me uma ganda pica, é a cena que eu gosto mais de fazer. Mas lá está, tipo, tu quer queiras, quer não consomes música como consumias há 10 anos atrás, não consomes. E mesmo a cena dos CDs, eu continuo a comprar CDs por coleção, mas eu acho que é algo que, tipo, não se perdeu ainda, mas é para lá caminhamos. Eu odeio comprar música digital, odeio. Antigamente ouvias mais vezes a mesma música e absorvias mais, não é? É normal que certas músicas tenham marcado uma época da tua vida, não é? Imagina, tu tens aí discos, principalmente em rap acontece isso, que tipo, tu precisas mesmo de absorver aquilo de ponta a ponta, sentaste. Pá, há discos que eu tenho pena de não perceber, tipo, não os ter todos decifrados de ponta a ponta, se calhar porque já estou focado noutras coisas. E antigamente, se aparecesse um disco desses, não, eu ia-me sentar uma semana, um mês, o que fosse preciso, e ouvi-lo com calma, e chegava lá, e ouvia tudo, e sei, tenho discos que eu gosto mesmo de ponta a ponta, e tipo, fui procurar e perceber cada pormenor do disco, tá, como aquele que, para muitos, é considerado o melhor disco de sempre de rap nacional, que é praticamente do Sam da Kid. Pá, eu digo-te mesmo, esse é um disco que eu era capaz de perguntar ao Sam, diz lá uma cena que acho que eu não saiba deste disco. Porque, pá, ali, bué, desde entrevistas a ele, desde procurar pormenorzinhos. E hoje em dia, se calhar, se o Sam ou qualquer artista português que eu gosto muito lançasse um álbum que me fascinasse, eu não perdia assim tanto tempo com esse disco como perdi antigamente com alguns, tá? Mas isso é normal, faz parte. E qual é que é para ti o melhor disco de hip hop? Para mim, o mais importante, o que eu ouvi mais vezes, é o Sobretudo, como eu te disse. E pá, eu sei que, pronto, não é o melhor álbum do Sam da Kid, mas é o meu melhor. É o álbum que para mim me marcou mais e... É um álbum que define uma geração. Sem dúvida, sem dúvida. Pá, era tudo tão fácil, mas estás a ver, tipo, aquele disco que é de ponta a ponta. Aliás, eu tenho o disco original e tenho faixas lá que não tocam, eu acho que pelas vezes que eu já as toquei, estás a ver, quero ripar o CD e há ali faixas que não ripa, tipo, diz não dá, porque eu já o rodei muitas vezes e lavo o disco para todo lado, também era uma cena que havia na altura, andar com o disco, mano, com aquele coisinho com os CDs, felizmente, já não é preciso isso, estás a ver? Isso já é fixe, a ver música digital. Lá está. A música digital tens essa cena, mas também tens bué de artistas que já nem se preocupam em meter um disco pago, tá a ver? Que é uma cena que nos dias de hoje, se tu, principalmente se fores português, quiseres lançar o teu disco, mas não metes no YouTube, não metes no Spotify e dizes aos teus fãs e seguidores, se queres ouvir o meu disco, vens cá comprá-lo, pá, isso é capaz de não te correr muito bem, tá a ver? Tens que ou metes no YouTube e há de haver aquele pessoal que ripa do YouTube, pronto. Ou metes no Spotify ou no Bandcamp, também há pessoal que ripa do Bandcamp. Ou metes no Spotify, ficas, tipo, o pessoal ouve no Spotify, se quiser vai comprar. Tens muitas alternativas, mas lançar assim às cegas para o pessoal comprar sem ouvir, hoje em dia não resulta muito. E pronto, assim chega ao final mais um episódio do Brando Costumes. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir ver o site do João Moura, o rapnoticias.pt, rapnoticias.pt. Também ouçam o podcast Três Pancadas, que ele faz com o Sir Scratch, com o Sam the Kid. Está no site tvchelas.com. Não se esqueçam, se tiverem uma sugestão, uma dúvida ou outra coisa qualquer, enviem mal para pedropaus@brandoscostumes.pt ou então... podem enviar uma mensagem no Facebook, se quiserem. Não se esqueçam de nos subscrever no iTunes. Seja onde vocês quiserem, o Podcast Addict. Há tantos agregadores de podcasts. Escolham um que vocês gostam. E volto daqui a 15 dias com mais um episódio deste podcast. Sabem o que é que eu vou dizer? Não se esqueçam de ser altamente. Vamos ficar com uma escolha pessoal, uma das minhas músicas preferidas do hip-hop nacional. É o Sam da Kid com Sangue. Entra na porta e sento a obscura no animato. Compreendo o presente e atua no momento exato. Não ambiciono um trono, não quero nem tenho um dono. Sei que estou a dormir, mas não consigo sair do sono. Identidade oculta, mentalidade adulta. Não quero a consulta, comigo não resulta. Tens um segredo importante, então diz-mo. Quero a solução para não cair no abismo. O mundo está a ver, tudo fica doido, atento. O fundamento é falado no argumento. O que é especial, o que é normal? Falam demais, a expectativa já não equivale. Maturidade gradual, desde o início. Fixa-te no real, manda fora o artifício. O ódio é a praga humana, o amor está extinto. Eu estou perdido neste labirinto, é o que eu sinto. Yeah. É o que eu sinto. Yeah, yeah. Tenho muitas cartas, mas não tenho nenhum trunfo. Existem muitos contras para ter um tal triunfo. Vejo o tempo a passar e uma pessoa a sujeitar-se. Tens de ser tu próprio, nunca vives num disfarce. E o regresso é feito num discurso visionário. Todo o sucesso é temporário. Toda a gente tem talento. Qual é a arte que tu dominas? Inova e constrói, nunca há metas em ruínas. Frontalidade é importante, caga na ameaça. Mas conta com aquilo que te ultrapassa. Palavra passa, às vezes toca, às vezes não fala. Quando ela é de graça é que é tipo uma bala que atravessa a mente como se fosse uma seta. Palavra infeta quando alcança a sua meta. Não brinques com isto porque isto é coisa séria. Antes de falares primeiro estuda a matéria. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo, yo. julgamentos improvisados, sem sequer ter veredidos. Socos e gritos, ninguém vai parar os conflitos. É tipo um desfile, quem é que é imbecil? Quem é que representa a delinquência juvenil? O sangue que se derrama, já agalaste o panorama. Uns fazem pelo respeito, outros pela fama. Tu queres um drama? Então aluga um movie. E sabes que esta merda nunca foi, nem é nuvem. Dade, dade, isto fica à vontade. Não queres ver a vida atrás de uma grade? Toda a tribo tem um chibo e tens de contar com isso. Porque é que o juiz é metediciado? Pensa no que vem, na sensação futura. Foca-te no tempo e cria uma estrutura. Sentimentos entregados nunca são avulso. E por favor respeita o sangue que tu tens no pulso. Double O, Samuel. Metes com encasalhada. Vamos lá ver como é que eu consigo fugir desta rascada. Eu já tive a tua idade. E tu, para que virar? Na altura não havia tanta vaidade. Porta-te bem, meu rapaz. Não gostas de me ouvir? Não fiques com essa cara bonita, porque para mim seria mais esquisita se estivesses a sorrir. Tu viste uma brincadeira. Vamos lá ver para onde vai. Seja de qualquer maneira, sou teu avô, não sou teu pai. Adeus, até à próxima.